as estrelas está sentado o meu Senhor. Sabe o arquiteto que do universo é o supremo autor. Que felicidade saber que um dia daqui partirei e na morada de Deus pra sempre com os anjos cantarei. O santo amor de Deus com minha voz com muito carinho ao mundo vou mostrando. E aquele que se exalta humilhando a seu irmão, as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Muitos anos de bênção venho agradecer. Sei que não mereço, mas te peço que neste mundo o meu canto breve cessará e nas mansões celestiais irão continuar. Enquanto isto aqui, dilemas mil tenho que enfrentar. Desses dilemas eu faço poemas que a ti, Senhor, venho exaltar. Renuncia ao mundo.